sobe, fala, sobe. Mulher, só tu és uma pessoa, está contigo pela loucura. Toda a noite.

Eu tenho entrado no